Tem primo rico na laje, portando uma bacamarte. Tem primo rico no cage, trancado a sete chave. Tem primo meu que é irmão, que é ladrão dos ladrão. Tem primo na detenção, porque foi palhaço em ação. E os pivete cata os caixa, mete a faca, manda base pra dar cara, cara, cara, cara. E os balaços vai na reta, perna certa, nós no break, fura lata, lata. Tem primo rico na nave, de CTS no Pioneer. Tem prima Arlequina disfarçada de Annabelle no baile. Esse primo meu é o teu. Só de pensar em matar, o primo rico já matou. Esse primo rico é zica mesmo. De crava na cabeça, colete a DB e as bananas comendo. Busca tábua, roda o banco, tipo filme, Uberaba entrou em choque, choque, choque, choque, choque. Os moleque enriqueceu, foi sem medo pra bater de frente de armamento forte, forte, forte. Pra no bem bolado, bem armado, foi tiro pra todo lado, lado, lado, lado, lado. Caralho, hein? O bang foi tipo cinema, viado. Meu primo caiu pro ostento de arma na mão. De arma na mão. Meu primo partiu pro arrebento pra mais uma missão. Meu primo hoje é caçado por troca de tiro. Se eu não ficar milionário, pelo menos primo rico eu fico. Meu primo caiu pro ostento de arma na mão. Meu primo partiu pro arrebento pra mais uma missão. Meu primo hoje é caçado por troca de tiro. Se eu não ficar milionário, pelo menos primo rico eu fico. Já peguei os malote, pé de cabra no cofre. Assaltei de revólver, baronesa em choque. O papai de mordaça, ensanguentado na casa. Se o filho rico der um pio paterno, materno a gente mata. Nem toda cena é real, mas o filme é sem corte. Tem nego que mata, que serra picota por causa da porra do Porsche. Nem todo final é feliz, coisa que muitos aqui não sabia. Tem primo rico que assalta só pra dar um rolezinho com as primas. Meu primo caiu pro ostento de arma na mão. Meu primo partiu pro arrebento pra mais uma missão. Meu primo hoje é caçado por troca de tiro. Se eu não ficar milionário, pelo menos primo rico eu fico. Meu primo caiu pro ostento de arma na mão. Meu primo partiu pro arrebento pra mais uma missão. Meu primo hoje é caçado por troca de tiro. Se eu não ficar milionário, pelo menos primo rico eu fico. Aí, nem todo primo rico é rico, nem todo rico é primo. Nem tudo que reluz é ouro, pois do céu só cai chuva, ladrão. Vai pra cena, canhão na mão, o alvo é o boy. Mas se esqueceu que o vizinho ligou pro goi. Primo rico nas grades, inafiançável. Do que valeu a ambição se te trouxe a prisão? Do que valeu os carrão se o ostenta viveza escondida? Eu sei que cada um que nesse momento tá me escutando conhece um primo rico na vida. Tem. Meu primo caiu pro ostento de arma na mão. Meu primo partiu pro arrebento pra mais uma missão. Meu primo hoje é caçado por troca de tiro. Se eu não ficar milionário, pelo menos primo rico eu fico. Meu primo caiu pro ostento de arma na mão. Meu primo partiu pro arrebento pra mais uma missão. Meu primo hoje é caçado por troca de tiro. Se eu não ficar milionário, pelo menos primo rico eu fico. Tem.